Aí sapão, essas minas tão sem noção, hein, moleque? Fiuk, meu irmão, não adianta, elas querem pressão. Ah, ah, ah, você tá me fazendo rir. Não mete essa de santinha pra cima de mim. Já tô ligado que você adora uma pegada. E se o cara não agradar, você bota na praça. Agora vem com papo torto de apaixonada. Você deve tá brincando com a minha cara. A essa hora da madruga aqui no meu portão. Tá maluco ou tá querendo chamar a atenção? Eu não vou comprar gato por lebre. Não dá pra enganar quem te conhece. Mas eu vou te dar o que procura. Quer me provocar? Então segure, toma, toma, toma, toma o que você quer. Eu nunca pude negar fogo pra você, mulher. Toma, toma, toma, toma, toma, toma mais. Toma, toma, toma, toma o que te satisfaz. Toma, toma, toma, toma o que você quer. Eu nunca pude negar fogo pra você, mulher. Toma, toma, toma, toma, toma, toma mais. Toma, toma, toma, toma o que te satisfaz. Ah, ah, ah, você tá me fazendo rir. Não mete essa de santinha pra cima de mim. Já tô ligado que você adora uma pegada. Não agradar, você botar na praça. Agora vem com papo torto de apaixonado. Você deve tá brincando com a minha cara. A essa hora da madruga aqui no meu portão. Ou tá maluco ou tá querendo chamar a atenção. Eu não vou comprar gato por lebre. Não dá pra enganar quem te conhece. Mas eu vou te dar o que procura. Quer me provocar? Então segure, toma, toma, toma, toma o que você quer. Eu nunca pedi nega fogo pra você, mulher. Toma, toma, toma, toma, toma, toma mais. Toma, toma, toma, toma o que te satisfaz. E toma, toma, toma, toma o que você quer. Eu nunca pedi nega fogo pra você, mulher. Toma, toma, toma, toma, toma, toma mais. Toma, toma, toma, toma o que te satisfaz. O branquinho negão. Aí é bom. É na pressão, Fiuk. Sapão. Vai. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, danada. Toma, toma, toma, toma. Vai. Toma, toma, toma, toma. Vem. Toma, toma, toma, toma. Oh my God. Toma, toma, toma, toma. Vai. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Você tá me fazendo rir.